Neste mundo existe muitos Cristos e o homem pensa que o leva ao céu. De madeira, de pedra ou cobre, de ouro, de prata e até de papel. Mas agora vou falar de um Cristo, de todos estes é diferente. É verdadeiro, é poderoso, este que falo é o Jesus dos crentes. O Jesus dos crentes ressuscita mortos, cura os enfermos, faz cego ver. O seu nome é sobre todos os nomes e até o inferno faz tremer. Morreu na cruz e foi sepultado, mas pouco tempo ali ficou. Venceu a morte e com 3 dias dentre os mortos ressuscitou. É coroado de espinhos e ainda está na cruz. Cabisbaixo, semblante de angústia, eu não quero este Jesus. Mas o que eu adoro está na glória e também reina para todos sempre. Breve virá buscar sua igreja. Ele é o Rei dos Reis, o Jesus dos crentes. O Jesus dos crentes ressuscita mortos, cura os enfermos, faz cego ver. O seu nome é sobre todos os nomes e até o inferno faz tremer. Morreu na cruz e foi sepultado, mas pouco tempo ali ficou. Venceu a morte e com 3 dias dentre os mortos ressuscitou. Morreu na cruz e foi sepultado,